A partir de agora, vai começar o CD da Família Elementos no Grau. A equipe sensação da Transamazônica. E nas mixagens, o top DJ Jackson Boy de Pacajá, Pará. Este é o CDzão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. Muito beleza, moçada de Maracajá, Pará. Começando agora, a partir de agora, o CD da Família Elementos no Grau 2016. Aí, ó. A partir de agora. Rockin' to the beat. Prepara tudo aí. Rockin' to the beat. Já mandando um forte abraço, é claro, toda a galera aí da equipe Família Elementos no Grau. Meu parceiro Anixel Fabinha. Alô, Fábio Espírito Cidades, fazendo sua mídia com qualidade. Como é que é? Rockin' to the beat. Dancing in the sand of love together. And feel the summer breeze. Dancing on the beach. Come on now or never. Rocking to the beat. Elementos no Grau. Let's have a little bit of fun now. I make one check out of two now. And it's a little bit funny when I'm wrong now. But everybody's talking about the breakdown. So I break these records in. E a moçada vai estar juntinha, claro, no Velocross. Vem pra cá. Como é que é? CDzão da Família Elementos no Grau. A equipe sensação da Transamazônica. Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará. Equipe Família Elementos no Grau, marcando presença confirmada no Velocross de Maracajá. Por aqui também meu parceiro JDS Productions, o design show do planeta. Joninho de Menor, também nosso amigo Jean Queleleu, a Loriel Fabinha, equipe Bodinho Motopeças, aí ó. Esse é o CDzão da Família Elementos no Grau, de Maracajá para todo o Brasil. Por aqui Jackson Boy, vamos gravar ao vivo. Baby, this is what you came for. Baby. família Elementos no Grau. A equipe sensação da Transamazônica. Vai se preparando, galera de Maracajá. Equipe Família Elementos no Grau de Maracajá, Pará. Por aqui nas mixagens, é claro, DJ Jackson Boy de Pacajá, Pará. Prepara tudo! DJ Jackson Boy. Bem claro, toda a equipe, os caça-pinga. Alô, Gordinho Cruel, aquele abraço, Gordinho. Cerezão da equipe, é claro, Elementos do Grau de Maracajá, Pará. A equipe sensação da Transamazônica. E... como é que é, Jackson Boy? Elementos no Grau. Aqui fazemos a diferença em duas rodas. Tesão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. Vamos lá então, galera de Maracajá, Pará. Estão curtindo e ouvindo, é claro, o Cerezão Top. CD Família Elementos no Grau, aê! Por aqui, é claro, ele, Jackson Boy de Pacajá, Pará. Segura aí! Também não podemos esquecer, cara, de todo apoio total. Diogo Carvalho. Também Supermercado Carvalho. Carol Leal. Alto Poço Foque. Com os melhores combustíveis e lubrificantes. Aê! Equipe Família Elementos no Grau. Elementos no Grau. A equipe sensação da Transamazônica. Também temos apoio total de Mailane e Jaqueline. Alô, bom dia, uma autopeça, aquele abraço pra você. Em novo repartimento para... Cê bebezão da família Elementos, o Grau de Maracajá, Pará. A equipe sensação da Transamazônica. Elementos no Grau. Elementos no Grau. Esse é o Cerezão, claro, com as melhores músicas, é claro, que bombam em todo o planeta. CD Família Elementos do Grau. Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará. Alô, Fábio Publicidade. Alô, Arixel, aquele abraço. Toda moçada, claro, vai estar marcando presença aí, ó. No Velocross Beneficiente aí. Equipe Família Elementos no Grau. Como é que é? Alô, meu amigo Dioninho, de menor. Alô, Jean, quero ler aquele abraço. Ariel Fabinha. Equipe Família Elementos no Grau, marcando presença confirmada no Velocross de Maracajá. Cerezão da família Elementos no Grau, galera de Maracajá, Pará. Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará. Gravando e produzindo tudo. Meu parceiro, meu claro, ele, JS Productions. O design show do planeta. Elementos no Grau. Vai preparando então, Elementos no Grau, pra arrebentar, pra saco de viu do Velocross aí de Maracajá. Como é que é? Meu parceiro Rixel Fabinha. Alô, Fábio Publicidade, é claro, fazendo a sua mídia com qualidade. Como é que é, Jackson Boy? Sabes tu que digo yo, ma la la la la la. Sabes tu, yo lo sé, yo, ma la la la la la la. Sabes tu que digo yo, ma la la la la. Quero ver todo mundo agitando de verdade no Velocross aí, ó. Alô! Este é o CTzão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. Bora sacudir então, Maracajá, Pará. me apoia, então tá claro ele. Diogo Carvalho, Supermercado Carvalho, Carol Leal, Auto Poço Foque. Claro, com os melhores combustíveis e lubrificantes. Mailane Jaqueline, Bodinho Motopeça e Novo Repartimento Pará. Alô, Nixel! Também meu parceiro, claro, Fábio Publicidades, é aquele abraço. Vamos nessa, os parceiros Jackson Boy, né? Prepara tudo, família Elementos do Grau, aí! You and I, we're like wind, we're like fire, we laugh and cry. Something keeps us together, so close to fight. I can't think of no other to spend this time. Como é que é então, Maracajá? Make me feel alive. You're my love, take me higher. Stay with me, never leave my desire. Don't you know my heart buzz like fire? You're my love, take me higher. Stay with me, always be my desire. Don't you know my heart buzz like fire? Sabes tu que digo yo, ma la la la la la la. Sabes tu, yo lo sé, yo ma la la la la la la. Sabes tu que digo yo, ma la la la la la. Sabes tu, yo lo sé, yo ma la la la la la la. Elementos no Grau. Aqui fazemos a diferença em duas rodas. Tudo isso você só curte aqui, galera. CD, família Elementos no Grau. E é claro, viu? A equipe sensação da Transamazônica. Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará. Alô, Aricel, Fabinha! Alô, Fábio, Publicidade, aí! Família Elementos no Grau. A equipe sensação da Transamazônica. Essa aqui é pra arrebentar então, galera! Essa é pra você, Aricel Fabinha! Alô, Fábio Publicidade, aquele abraço, meu irmão! Nosso amigo Dioninho, de menor! Alô, Jean Queleleu! Alô, Ariel Fabinha! Como é que é? DJ Jackson Boy. Ai, meu irmão, aqui é DJ Jackson Boy, o DJ que põe pra cima. Esse é o cerezão da família Elementos no Grau de Maracajá, Pará. Por aqui, Jackson Boy. Alô, Maracajá, como é que você tá? Jackson Boy, caralho! Este é o CTzão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. Quem tá feliz aí, equipe Elementos do Grau. É a equipe sensação da Transamazônica. Aricel Fabinha. Alô também, aquela meu parceiro Fábio Publicidades aí, ó. Fazendo sua mídia com qualidade. Equipe Bodinho Motopeça. Também os Caçapinga. Alô, Gordinho Cruel. Como é que é? Everybody's going to the party, have a real good time. Vamos lá, Jandaias Productions. Também nessa música aqui, viu, galera? Quero aproveitar e mandar um forte abraço pro meu sobrinho querido lá de Marabá, Juninho Play. Também, meu irmão, é claro, que sempre curte o trabalho do Jackson Boy. Alô, Jaime Filho! Elementos no Grau. Aqui fazemos a diferença em duas rodas. Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Fazemos a diferença em duas rodas. Mais uma versão exclusiva chegando pra galera no CDzão. Família Elementos no Grau aí de Maracajá, Pará. Essa é pra você, Fábio Publicidades aí, ó. Alô, Aricel Faminha. Como é que é, Jackson Boy? Também agradecendo de coração aí, claro, os nossos apoiadores: Diego Carvalho, Supermercado Carvalho, Carol Leal, Alto Poço Foque, com os melhores combustíveis e lubrificantes aí, ó. Como é que é, Jackson Boy? Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar, fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. E o quê? Um paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, mexe e balança, meu amor. E a dica... Alô, família do Grau! Prepara tudo que tá chegando, viu, galera? É, meu irmão, Velocross aí, ó! Também manda um forte abraço, viu? Minha grande amiga Brígida Alves, meu parceiro Fel Paiva, também Rodrigo Lacerda e toda a galera maravilhosa de Maracajá, Pará. Como é que é? Onde quer chegar? CD Família, equipe Elementos no Grau de Maracajá, Pará. Música. Elementos no Grau. A equipe sensação da Transamazônica. Você tá curtindo, galera? O CDzão da equipe Família Elementos do Grau de Maracajá, Pará. Uma novidade atrás da outra, assim, ó. Alô, Aricel Fabinha. Também o parceiro Fábio Publicidades aí, ó. Alô, Dioninho de Menor. Alô, Jean Queleleu. Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará. E aí, vai preparando, meu irmão. Uma sequência, claro, pra você eletrizar ainda mais. Daqui a pouquinho, muito funk pra elas e pra eles também. Como é que é assim, então, equipe Bodinho Motopeças? Também os caça-farra, aquele abraço aí, ó. Também os caça-pinga. Alô, Gordinho Cruel, aquele abraço, Gordinho. CDzão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. Mais uma versão exclusiva para essa galera maravilhosa de Maracajá, Pará. Porque Jackson Boy de Pacajá para todo o Brasil, hein? Me queima, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malé, sin palá, oh, mate, la noche samba. Esse é o Cerezão da equipe Família Elementos do Grau de Maracajá, Pará. Nosso forte abraço, é claro, nosso amigo Diogo Carvalho, Supermercado Carvalho, Carol Leal, Auto Poço Foque, com os melhores combustíveis e lubrificantes pra você. Mailane Jaqueline, também Bodinho Motopeças em novo repartimento, Pará. no grau. Aqui fazemos a diferença em duas rodas. Prepara tudo, meu parceiro, Arincel! Fobinha! Fabio Publicidades, aquele abraço então! Como é que é? CDzão da família Elementos no Grau. Especial do Velocross, aê! Prepara, viu, gente? Prepara porque tá chegando o dia. É sábado, sábado. A mega balada domingo, já sabem. É o Velocross de Maracajá. E toda a equipe, família Elementos no Grau, vai estar juntinho lá. Fazendo a melhor adrenalina, aê! Equipe Família Elementos no Grau, marcando presença confirmada no Velocross de Maracajá. Então, galera de Maracajá, para CDzão da família Equipe Elementos do Grau. Por aqui, seu grande amigo Jackson Boy de Pacajá, para alô, Inicial Fabinha. Uma novidade atrás da outra, viu, garoto? DJ Jackson Boy, com o seu show no máximo, pra você dançar. Alô, Johninho de Menor! Alô, Jean Queleleu! Ariel Fabinha! Equipe Bodinho Motopeças aí, ó! Os Caçapinga! Alô, Gordinho Cruel! Prepara tudo então! CD, Equipe Família Elementos no Grau! E aqui é Jackson Boy! Jackson Boy, caralho! Olha o funk chegando, galera! CD Equipe Família Elementos do Grau de Maracajá, Pará. Se pra ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Que é espaço pra bunda gostosa acompanhar o grave que vai. Como é que é? Esse bumbum faz tumbala pum, esse bumbum faz tumbala pra. Esse bumbum faz tumbala pum, bala pum, bala pum, joga ele pro ar. Equipe Sensação da Transamazônica, eu falei. Equipe Elementos do Grau, aê! Tumbala pum, joga ele. E o quê? DJ Jackson Boy. Elementos no Grau. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Como é que é então, Jadaias Productions? O design show do planeta! Bum, bum, faz tumbala, pum. Esse bumbum faz tumbala, tá? Esse bumbum faz tumbala, pum. Bala, pum, bala, pum, joga... Esse o quê? Ah, esse bumbum faz tumbala, pum. Esse bumbum faz tumbala, tá? Esse bumbum faz tumbala, pum. Bala, pum, bala, pum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbala, pum. Esse bumbum faz tumbala, tá? Esse bumbum faz tumbala, pum. Bala, pum, bala, pum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbala, pum. Esse bumbum faz tumbala, tá? Esse bumbum faz tumbala, pum. Bala, pum, bala, pum, joga ele pro ar. Equipe Família Elementos no Grau, marcando presença confirmada no Velo Cross de Maracajá. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Prepara tudo! Meu parceiro inicial, Fabinha! Alô, Fábio, publicidade, é claro, fazendo sua mídia com qualidade. Essa aqui. Alô, Dionil de Menor! E fez pra tu. Meu amigo também, o Jean, que ele leu aquele abraço, Jackson Boy. E acabar. Ariel, Fobinha. Pra você. Equipe Bodinho, Motopeças, aí aquele abraço. Alô, Caçapinga. Os caras bebem pinga pra caralho, meu irmão. Alô, Gordinho Cruel. Tru, tu, tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogando o bumbum. Tru, tu, tu, tu, tu, vai jogando o bumbum. Tru, tu, tu, tu, tu, vai jogando o bumbum. Tru, tu, tu, tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogando o bumbum. Tru, tu, tu, tu, tu, vai jogando o bumbum. Tru, tu, tu, tu, tu, vai jogando o bumbum. Também, claro, agradecendo de coração toda a galera, né? Deu apoio total aí. Nosso amigo Diogo Carvalho. Também Supermercado Carvalho. Carol Leal. Auto Poço Foque. Com os melhores combustíveis e lubrificantes aí, ó. Mailane Jaqueline. Bodinho Motopeça e novo repartimento para... E aí, Fábio Publicidade, meu garoto! Meu parceiro Aricel Fobinha, aquele abraço! Lançamento Kevin, o que fez pra tu? Como é que é, como é que é, Maracajá, Pará? Se acabar e mexer o bumbum. Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum. Pra você se acabar e mexer o bumbum. E aí? Tu, tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Quero ver as gatilhas de Maracajá dançando e requebrando em cima do somzão automotivo com essa aqui assim, ó. Como é que é? E aí, DJ Lucas Ribeiro, cê é louco, hein, cachorreira? Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará. Prepara tudo, equipe Elementos no Grau. Não tô te entendendo. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina. De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina. De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina. Tava eu e o Jorginho apavorando na festa. Quando apareceu a gostosa, e se é gostosa me interessa. De repente percebi, já estava encantado com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado. Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar. É fato que eu quero ela, esse fato eu vou consumar. Equipe Família Elementos no Grau, marcando presença confirmada no Velo Cross de Maracajá. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina. De frente ela me deixa louco, de costa ela vem me fascina. De frente ela ela me deixa louco. De costa ela me fascina. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma. Porque de frente ela me deixa louco. De costa ela me fascina. De frente ela me deixa louco. De costa ela me fascina. Esse é o cerezão da equipe, é claro que faz a maior sensação na Transamazônica, é claro, tô falando dela. Equipe Elementos no Grau, por aqui Jackson Boy de Pacajá-Pará, gravando esse cerezão maravilhoso pra essa equipe que realmente faz e acontece aí, ó. Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa. De repente percebi, já estava encantado com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado. Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar. É fato que eu quero ela, esse fato eu vou consumar. 10 minutos de ideia, ela já abraçou. E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador. E aí, ó? Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina. De frente ela me deixa louco, de costa ela vem me fascina. De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma. Porque de frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina. De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina. Este é o CDzão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. Atenção, Casa Beck! Agora vai! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma! E essa aqui já sabe, hein, galera? Não poderia faltar! Vai, toma! Porque tá na boca da galera! Vai, toma! Vamos dançar funk! Toma! Aqui no Cerezão da Família Elementos no Grau de Maracajá, Pará! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Atenção, filhote! Atenção, casamento! Como é que é? Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Deixou com o bonde, toma! A noite toda, toma, toma! Deixou com o bonde, toma! A noite toda, toma, toma! Deixou com o bonde, toma! A noite toda, toma, toma! Toma, toma! Agora vai! Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Um abraço, meu parceiro, Aricel Faminha. Também Fábio Publicidade, aquele abraço, Fábio. Toma, essa não... Fazendo sua mídia com qualidade. Alô, Dioninho de Menor. Também nosso amigo, alô, Jean, né? Jean Queleleu, Ariel Fabinha. Equipe Bodinho Motopeças. Alô, Bodinho. Toma, sua gostosa. Também os Caçapinga. E o Gordinho Cruel tá aqui. Elementos no Grau. Aqui fazemos a diferença em duas rodas. Só pra poder curtir malandramente. Fiz cara de carente, envolvida com a tropa. E o quê? Vou seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Nós se vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Malandramente. Como é que é, galera de Maracajá, Pará? A menina. CDzão, equipe Família Elementos no Grau, aquele abraço então, todo especialmente aí. Malandro. Do meu parceiro Aricel Fobinha. Cara de cara. O cara que, é claro, tem enorme prazer, claro. Ah. Tá juntamente no CD do Jackson Boy. Malandra. Alô, Fábio Publicidades, aquele abraço, maninho. Diz que a mãe tá ligando. Um dos caras também, é claro, adquiriu aí. O CDzão, obrigado toda a equipe, toda a família Elementos no Grau. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí. Vamos se encontrar no Velocross aí de Maracajá. Ah! Ah! Ah. Este é o CDzão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Olha o Fang chegando, equipe! Ah. Família Elementos no Grau. Hoje é só risada, hoje é só confuso, um papo dos pagos. Que motiva a criançada. Elementos no Grau. Entes bem pensantes, bem carentes, que não tinha nada. Hoje é só risada, hoje é só confuso, um papo dos pagos. É no que motiva a criançada. Vada quebrada, pra ser feliz. Vai testar essa história, o champanhe que foi longe. A caminhada nessa estrada, pra ser feliz. O foco nunca foi um money, mas eu tô tipo do nada. Rosa de prata, ouro é espinho. Antigamente nós sofria e ninguém acreditava. Não dava nada, precisa ir. E hoje é só curtição, de manhã até a madrugada. Compara as malas pro avari. Hoje é só do surge o papo dos quatro. É o que motiva a criançada. Lá da quebrada, pra ser feliz. Cinco meses bem pensados, bem carentes, que não tinha nada. Hoje é só risada. Hoje é só do surge o papo dos quatro. É o que motiva a criançada. Lá da quebrada, pra ser feliz. Vai te atar se estoura o champanhe que foi longe. A caminhada nessa estrada, pra ser feliz. O voto nunca foi o money, mas eu tô tipo do nada. Rosa de prata, ouro é o espinho. Fala também, claro, meus grandes parceiros aí, né? Diego Carvalho, também Supermercado Carvalho, Carol Leal, Alto Poço Foque, com os melhores combustíveis e lubrificantes aí, Mailane, Jaqueline, Rodinho Motopeças em Novo Repartimento, aquele abraço especialmente aí, a toda a galera também de Novo Repartimento, Bacajá, Anapu, enfim, toda a galera aí que vai curtir o Velocross, esse é o CDzão da equipe Família Elementos no Grau, de Maracajá, que é uma equipe que é sensação na Transamazônica. Obrigado a toda a galera que tá curtindo com a gente. Vamos mais ou menos assim, nessas aqui, Deep House pra galera. Alô, meu amigo Aricel, Fabinha, também alô, Fábio, publicidade, aquele abraço. Pra viajar então, por aqui Jackson Boy de Pacajá, Pará. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. só as principais aqui no CD. Oh, I don't know why you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Como é que é? Também especialmente meu grande parceiro Jadaias Productions. Essa aqui é demais, hein? What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt. Alô, Maracajá! What is love? E a moçada vai chegando, vai curtindo com a gente, é claro, o CDzão mais top. CD, equipe Elementos no Grau. Baby, don't hurt me no more. What is love? Nas batidas eletrônicas, aê! Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará! Pra arrebentar então, viu? CD Equipe Elementos no Grau, de Maracajá, Pará! No comando, DJ Jackson Boy! Este é o CTzão Família Elementos no Grau 2017 de Maracajá, Pará. DJ Jackson Boy, com o seu show no máximo pra você dançar. Eita, CDzão top demais, galera! CDzão Equipe Família Elementos no Grau de Maracajá, Pará! Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará! Meu parceiro Jodaias Productions, o design show do planeta! Elementos no Grau. Aqui fazemos a diferença em duas rodas. Meu parceiro em céu, Fabinha! Alô, Fábio, publicidade! Alô, Fábio, os publicidades aí, claro! Fazendo sua mídia com qualidade! Alô, Dioninho de Menor! Alô, Jean, que ele leu aquele abraço também, claro! Ariel, Fabinha! Equipe Bodinho Motopeças! Os Caçapinga! Também Gordinho, Cruel, aquele abraço! Por aqui, Jackson Boy de Pacajá, Pará! Vamos mais uma? É claro, fica finalizando quase por aqui. Vamos nessa então! You get to hear me now. Pra moçada, é claro, da equipe Família Elementos no Grau viajar nessa. A equipe Sensação da Transamazônica! Pra você, meu parceiro, Excel Fabinha. Fábio, os publicidades, aê! Jackson Boy de Pacajá, Pará. Uma das mais tocadas aí, viu? É pra viajar, família Elementos do Grau. Things aren't easy, so just believe me. Como é que é? If you don't keep it cool now, you never make the sound. Equipe Família Elementos no Grau. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, I'll be feeling. Obrigado, Carlos, todos os apoiadores aí, ó. Diogo Carvalho, Supermercado Carvalho. Now. Carol Leal, Alto Poço Foque, Mailane Jaqueline, Bodinho Motopeças e Novo Repartimento Pará. Prepara tudo então, Maracajá. Elementos no Grau. Equipe Família Elementos no Grau. Marcando presença confirmada no Velocross de Maracajá. Obrigado, meus parceiros. Aricel Fabinha. Meu parceiro Fábio, publicidade, aquele abraço então. Elementos no Grau. Aqui fazemos a diferença em duas rodas. Muito beleza, galera. Por aqui vamos finalizar com esse hino maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um que estão curtindo esse CD, que curtiram esse CD. Obrigado, meu Deus, obrigado tudo! O universo chora, o sol se apagou. Obrigado, meu parceiro Aricel Fobinha. Obrigado, meu parceiro Fábio Publicidades. Obrigado, toda a equipe. Família Elementos no Grau. Seu sangue derramou o peso do pecado. Que Deus abençoe cada um. Boa festa! Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte o deixar, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor.